Portal do Arrocha. Coisa séria, cê tava de brincadeira. Não se importava, só fazia besteira. Fazia pouco caso, não queria se entregar. Mas isso não é desculpa pra machucar. Eu já sofri demais por você. Me acabava no bar, tentando te esquecer. Esse joguinho bobo eu não quero mais. A nossa história já ficou pra trás. Deu sorte no jogo e azar no amor. Agora que perdeu, quer vir me dar valor. Mas desse jeito não dá, desse jeito não dá. Eu namorava pra casar, mas você não dava motivos pra eu ficar. Eu juro que tentei me acostumar, mas desse jeito não dá. Vai ter que achar outro pra enganar. Séria, cê tava de brincadeira. Não se importava, só fazia besteira. Fazia pouco caso, não queria se entregar. Mas isso não é desculpa pra machucar. Eu já sofri demais por você. Me acabava no bar, tentando te esquecer. Esse joguinho bobo eu não quero mais. A nossa história já ficou pra trás. Deu sorte no jogo e azar no amor. Agora que perdeu, quer vir me dar valor. Eu namorava pra casar, mas você não dava motivos pra eu ficar. Eu juro que tentei me acostumar, mas desse jeito não dá, desse jeito não dá. Eu namorava pra casar, mas você não dava motivos pra eu ficar. Eu juro que tentei me acostumar, mas desse jeito não dá, desse jeito não dá. Tentei me acostumar, mas desse jeito não dá. Vai ter que achar outro pra ganhar.